você foi o mundo pra mim. Se você sair da minha vida, fique certa, vai ser o meu fim. As mensagens que você respeita, Léo Marajó. As músicas que no passado fizeram sucesso e que hoje são apenas recordações. Ontem eu ouvi aquela nossa canção. Você respeita, Léo Marajó. Baile da Saudade. As músicas que no passado fizeram sucesso e que hoje são apenas recordações. Vai ser tão bom te encontrar outra vez. Meu coração já sorri novamente. Apenas recordações. DJ Léo do Marajó.

tá no ar. Sinto teu perfume, meu caminho. Teu olhar não pode disfarçar essa paixão. Teu corpo em minha pele vai colar. O amor incendiar nossos lençóis. Em minha boca eu guardo teu suor. Molhado num desejo que há em nós. Produções e mixagens DJ Léo. DJ Léo.